deu psicofonias, no estado sonambúlico entrou em transe, trazendo mensagens de Maria de Nazaré, de sua mãe, Santana, do anjo irmã Celina, Maria Madalena, João Batista, aquele que viera preparar o caminho do Senhor, João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo, Pedro, a rocha onde Jesus edificaria sua igreja, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Felipe, os evangelistas todos, Paulo de Tarso, Martinho Lutero, as grandes vozes dos céus, vêm ter com os homens naquele ambiente simples, no interior das Minas Gerais, o anjo Gabriel, o anjo Ismael, protetor do nosso país, o grande Orígenes, doutor da igreja nos primeiros séculos, São Jerônimo, Santo Agostinho, Jordano Bruno, Ian Rus, a encarnação anterior, de Hipólito, Leon, Denis Arrivaio, o professor Allan Kardec, Joana d'Arc, Victor Hugo, Lamartine, Bossuet, Lamennais, Fénelon, Lacordaire, Michelet, Lafontaine, os presidentes norte-americanos Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, o mártir Tiradentes do Triângulo Mineiro, Pedro de Alcântara, José Bonifácio, Joaquim Nabuco. Vamos ver nomes da antiguidade como Sócrates, Platão, Pitágoras, Juvenal Galeno. Grandes nomes vêm falar à humanidade, naquele recinto pequenino, de médiuns semi-analfabetos e através de Eurípedes Barçanufo. Seus casos eram muito famosos. Crianças que brincavam nas peraltices, gazeando aula. Quando chegavam à sala, Eurípedes, eu vi o que você fez, rasgando a camisa do seu amigo e amarrando aquela coitadinha daquela mamãe porca. Os coitados dos bacurins aflitos e vocês fazendo maldades. Não havia como fugir do pensamento que penetrava a toda parte. Num dos momentos em que estava na sala de aula, entra em transe e narra em detalhes aos seus alunos todas as personalidades presentes na França no momento da assinatura do célebre Tratado de Versalhes durante a Primeira Guerra Mundial. Mas teve grandes sabores, testemunhos na sua vida. Ao iniciar a doutrina espírita, já havia sido advertido pelos bons espíritos que ficaria sozinho, que todos os abandonariam, mas este era apenas o começo das provas, porque passaria. Eurípedes Barçanufo, várias vezes advertido por Bezerra de Menezes na farmácia, diz: Eurípedes, na esquina tal, há um homem que irá tentar matá-lo. Evite aquele caminho. Outra vez diz que há dois pistoleiros preparados para tirar-lhe a vida, mas que ele não tenha medo, porque irá vencer.